agora que estamos prestes a comemorar o 44º aniversário do Clube Caça e Pesca, desde quando é que assume o cargo de presidente do clube? Entrei no nono ano como presidente, sendo que já há cerca de 25 anos que sou elemento da direção, não com o cargo de presidente, mas ocupei outros cargos, como secretário, tesoureiro, vogal. E apesar de ter chegado mais tarde em relação à data que o clube foi fundado, certamente que nos consegue contar um pouco da história do clube. Como é que o Clube Caça e Pesca surge? Surge com a vontade de alguns caçadores e pescadores. Alguns eram simultaneamente as duas valências, digamos. Outros não, tinham uma delas, mas foram cerca de 8 fundadores que em 1974 acharam por bem juntar-se. Começou por ser um grupo de amigos. E qual o balanço que faz destes 44 anos? O balanço, é claro, eu herdei muita coisa boa. Claro que os pioneiros foram os que tiveram um trabalho mais árduo no que diz respeito até o clube ter instalações próprias, mas até aí foi um périplo de sedes, entre aspas, que o clube teve. Tivemos em vários locais, até ser construída esta sede, com o apoio dos sócios, do município, em grande parte, na época, porque cedeu o terreno à instituição e ainda participou com o valor da obra. E neste momento, qual o papel do clube? Quais são as secções que possui? Secções são muitas. Com todo o respeito pelos meus colegas diretores de outras associações desportivas e culturais, se calhar este é o clube mais eclético do concelho. Temos desde a caça, com as suas valências de caça associativa. O clube gera uma zona de caça associativa, que é na freguesia do Irval, até à caça municipal, que são mais 15 freguesias também do concelho. A pesca esportiva, temos uma equipa a participar no campeonato regional da Associação das Beiras. A secção do pedal, que se subdivide em três componentes, que é o cicloturismo, o BTT e as bicicletas antigas. A natação, uma secção que envolve, talvez neste momento, o maior número de elementos entre praticantes, tanto na escola de natação como na hidroginástica. A secção de ténis de mesa, que participa no campeonato regional da Associação de Ténis de Mesa de Coimbra, em três escalões, campeonato sénior, júniores e cadetes. Tem uma componente cultural, que é a secção de música, que tem no seu seio uma escola de música multi-instrumental, com aulas individuais, e também congrega o grupo de cavaquinhos, já de mais conhecido. Quer-nos dizer alguns dos prémios ou conquistas que marquem este longo percurso do Clube Caça e Pesca, que para si acha que sejam mais relevantes? Na pesca desportiva e no ténis de mesa, talvez as modalidades já sobressairam mais, isto estamos a falar em atividade federada, atividade desportiva federada. A pesca desportiva, que já andou no Campeonato Nacional da 2ª e da 1ª Divisão, foi se calhar o feito maior em termos desportivos. Em termos regionais, que será o escalão inferior, também já fomos campeões, e fizemos também uma dobradinha entre campeonato regional e taça regional. Claro, essa secção passou por alguma dificuldade em termos de elementos, tanto de atletas, pescadores, mas que bom sinal é esta época que está agora a começar, porque entravam novos atletas, porque o número ficou a ser reduzido. Tínhamos alguma dificuldade, graças aos atletas que existiam, conseguiram angariar mais atletas, e portanto pensa-se que este campeonato regional irá de certeza correr melhor que o anterior. Noutra modalidade, o ténis de mesa, andámos muitas épocas no campeonato nacional da 2ª divisão, mas há 2 anos a esta parte descemos de divisão para o campeonato distrital da Associação de Coimbra, que teve que ver essencialmente com a mudança de paradigma em relação à política desportiva que essa secção tinha. Na altura em que andámos no campeonato nacional, pois havia atletas, a maioria de Coimbra e arredores, mas que chegámos à conclusão de que tínhamos uma lacuna, que era formar os nossos próprios atletas. E, portanto, apostou-se de propósito, fez-se com que os atletas, também por indisponibilidade desses que faziam parte da equipa, alguns, e porque também não podíamos comportar tanto as despesas que tínhamos com eles, que não sendo muitas para a dimensão do orçamento do clube, eram algumas, optámos por ter atletas do concelho e concelhos limítrofes e formar atletas para isso. Criámos há meia dúzia de anos, mas com mais relevância, há dois anos esta parte, uma escola de ténis de mesa que funciona regularmente, todas as semanas, que já deu os seus frutos, pois nós temos seis atletas, entre cadetes, júniores e infantis, que são atletas da Oliveira, dos arredores. Alguns já integram a equipa sénior também formada por atletas locais. E em relação a atividades, quais são as mais relevantes que o clube tem promovido? As atividades são várias e dispersas pelas várias secções. Portanto, além destas duas que têm a atividade federada regular, pois são competitivas, estou a falar do ténis de mesa e da pesca desportiva. A natação também tem competição, podemos dizer que não é federada, mas é uma competição de escolas de natação. Portanto, participamos num circuito de escolas de natação, onde há vários concelhos, desde Arganil até Castro Daire. Na secção do pedal há eventos que são anuais, que são cíclicos, como a maratona do pedal, que este ano vai ser num domingo, que integra a Expo H. As bicicletas antigas fazem um encontro anual, que este ano vai ser no dia 24 de junho, salvo erro, integrado também nas festas, portanto coincide com as festas da Zona Histórica em Oliveira, sendo que o núcleo fulcral funciona em Lagos da Beira. Este ano vamos diversificando as freguesias, portanto terá início e fim na União de Freguesias de Lagos da Beira e Lagioso. Em relação à caça, pois a caça, que é uma atividade de lazer, por motivo do que nos aconteceu, foi um incêndio que devastou a massa florestal do concelho, praticamente toda. Até aí faríamos anualmente uma montaria ao javali, para, portanto, também controlar o número de espécies. Infelizmente não sabemos quando é que essa atividade vai recomeçar. Enfim, aguardemos melhores dias para isso. Os animais têm que ter condições para se alimentar, se reproduzir-se. A sinalética foi toda dizimada em relação à caça. Em relação à pesca desportiva, os eventos são concursos que a intenção da secção retomar, que foram o ano passado não se fizeram, lá está, pelo número reduzido de atletas que tínhamos, mas este ano é a intenção da secção promover pelo menos dois concursos de pesca, além da atividade normal do campeonato regional e da taça regional que a equipa tem que disputar. E neste momento consegue enumerar quais as dificuldades que o clube que preside tem sentido mais nos últimos tempos? As dificuldades é o agulhamento dos sócios, relativamente ao número de sócios que o clube tem. O clube tem um universo teórico de milhares, de 2 milhares e tal de sócios, sendo que sócios efetivos resumirão a cerca de 400. Neste momento estamos a fazer um trabalho de atualização, mas pronto, isto é um mal que prolifera pelas associações esportivas e culturais. Os sócios cingem-se mais aos serviços que o clube lhes dispõe, mas não tanto como parte ativa, pois temos assembleias que normalmente são os órgãos sociais e mais meia dúzia, uma dúzia de sócios que estão presentes nas assembleias. É claro que não posso deixar de realçar o papel que todos os, portanto, além dos meus colegas de direção, ninguém faz este número de atividades que o clube tem sozinho. Os meus colegas de direção, claro, conto com eles, e não menos importantes os diretores de cada secção. Eles são os motores, sobretudo nos eventos, nas atividades esportivas federadas, pois são eles que, mais alguns seccionistas que têm agregados, fazem com que a atividade do clube cada vez seja maior, porque, pronto, assim ainda se mantém o espírito. Esperemos que continue. Se me permite, eu não posso deixar de mencionar um facto triste que ocorreu já este ano 2018, que foi a perda, porque faleceu mais um dos sócios fundadores, o engenheiro Homer Ribeiro, e daqui permitam-me que endereço os pêsames em nome da direção do Clube de Caça e Pesca do Hospital, à família, e o profundo agradecimento pelo que ele fez por esta associação. Obrigado.